o Leeds está prestes a adentrar a terceira divisão da Liga Inglesa. Ô Bonitão. Sim. É, mais um little pentelho aqui, por favor. Obrigado. Sua emoção de começar o ronquinho, Nando? Pô, eu tô tremendo aí. Opa. Por falar em Reino Unido, aí ao fundo, Noisette abre o CD que vem na última edição da revista Mojo. 15 bandas britânicas. Said, The Veil, Maps, The On-Offs, Dre Tones, Field Music. Nando, aquela perguntinha clássica já do Ronquinha, né? Sim. Tu viu a lua hoje, maluco? Não, não vi, não. Será que Vanessa ali em Salvador viu? Tá perguntando pra mim? É. Solta aí. Anlene em Madrid, viu? Provavelmente. Gustavo Ex-Careca em Roterdã, viu? Ex-Conde. Vidigas em Brasília, viu? Mas, hein? Viu ou não viu, maluco? Cara, vamos perguntar. Você. É, o Jefferson, ele sempre manda um rádio na hora que a gente tá no ar. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. If it means to justify the end. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. Ai, mamãe, minha quase, não tô acreditando. É isso mesmo, cara? Não vou nem dizer o que que é isso. Vem cá, mas a lua tá muito linda, né, cara? Então nossa torcida em todo o planeta, essa hora já deve estar paquerando a fofa lá em cima, né? Aí ao fundo, Thin Lizzy. Dancing in the moonlight. Promoção, irmão? Yeah, baby. Olha só, temos uma promoção muito bacana para uma festa que acontece agora sexta-feira na pista 3. Onde o Ronca Ronca é o convidado da noite. Mais informações logo logo. Evidentemente, vamos priorizar os ouvintes pela pergunta que nós vamos fazer adiante. Vamos priorizar os ouvintes de carteirinha desse um que orienta desorientando, tá? Vou falar em desorientação hoje no Tico Tico, no site do Ronca Ronca. Eu coloquei umas fotos que eu fiz na passagem de som do Azimuth e disse que o trio estaria no programa, e já está. polícia. Não zoa o cara não, que o cara é família, tá ligado? Qual é, manequim de velório? Tô falando contigo aqui, vai rolar bomba lá não, hein? Ué, papai, sou o cara não. O cara é família. Sim. Ué. You can see positiveness we need. Watch this. I don't know why some people have to live this way. Spreading rumors, talking ish every day. Negativity is your fuel of choice. Had your time, no fool, just your usher voice. And don't try to be a wise guy. And don't try to mess with my mind. Tell it to my face one time. I got to know what you're thinking, what's on your mind. If you have a problem, don't keep it inside. Trouble's in the hurricane, read the signs. Ronca, ronca. Anger. UFM. I mean, I need the positiveness. You see me, I say? I don't want the negativity, Ronai. Mm-hmm. I need the real, real, real vibe. Straight. See. Barrington Levy. Scene. Vem cá, Nandão, é comemoração de alguma coisa além do aniversário do programa aqui na UFM? Todo Ronca Ronca é uma comemoração. Aí, Gil, que pressão, hein? Watch this. Daqui a pouquinho também vamos dar uma passada na carta, como sempre, espetacular do Evilásio, nosso queridíssimo ouvinte de Teresópolis, lá em cima, perto do Himalaia. Antes que a gente esqueça, Nandão, ele pede no finalzinho aqui, por favor, mande um beijo para as minhas musas e novas torcedoras do Ronquinha, aqui na cidade de Teresa, a Jordana e a Jaqueline. Nandão, ósculos para a Jordana e Jaqueline. Jordana, Jaqueline, um beijo grande, queridas. É. O Dil tá aproveitando aqui pra mandar um beijo, saudações especiais do Ronca Ronca da OFM para o Evilásio, a Jordana e a Jaqueline, lá em cima em Terê. Deve estar um friozinho lá, né, cara? Nando, de algum jeito a gente vai arrumar um horário, um momento, um segundo aqui no programa de hoje pra gente falar daquela correlação entre Infraero e Polícia Federal, né, cara? Uma situação que nós andamos sofrendo aí nas últimas horas. Tá ligado o que eu tô falando? Sim, claro. Você levanta essa peteca mais adiante? A turma da Infraero. Jogou no peito, né? É. Tá, é, beleza. Só pra lembrar, sem dar nome aos bois. Beleza, claro, claro. Dá pra ser? Colaboração, né? É, obrigado. É, a nossa torcida já se manifesta ou não? Uhum. Vanessa ali já mandou um pombo de Salvador? Vanessa ali falou que ela mora em frente ao mar, em Salvador. O reflexo da lua tá espetacular. Olha só, já que a Vanessa já está participando do programa da gente, já foi citada aqui algumas vezes, e vou mandar uma vinheta, uma letra, conforme fala o Paiva, exclusiva para a Vanessa, evidentemente, que vai servir para outros ouvintes e ouvintas do programa. Já que a Vanessa está com a gente já há bastante tempo, a partir da visita que o Rodrigo Amarante fez ao programa há bastante tempo atrás, né? E de lá pra cá, ela colou, graças a Deus, ao Ronquinha. Então, Nando e Vanessa, essa semana eu andei prospectando algumas informações sobre esse zum, zum, zum, o tititi, a nhaca, a ingrisia, a cipituca, sobre Los Hermanos, né? Acaba, não acaba, os últimos shows na fundição, é jogada de marketing, não sei o quê. Então, eu fui atrás da informação bem situada. E para a felicidade da Vanessa e para a felicidade dos fãs do Los Hermanos, o encerramento da banda, o fim das atividades do grupo está muito longe de chegar por perto. Eles simplesmente chegaram a uma determinação da banda, de quem trabalha com a banda, de não fazer o próximo disco que estava sendo esperado. Los Hermanos, ele sai, né, da imagem comum que nós temos do artista no Brasil, né, que é aquele camarada onde, na maioria dos casos, tem ligação às multinacionais, onde a pressão por um disco novo é muito grande, onde a pressão dos empresários por shows é muito grande. E o Los Hermanos, como o Renato Russo, nunca foi. Infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, o Renato não está com a gente, mas ele também se escava nessa cartilha. Ele era totalmente contra essas obrigações que o mercado impõe ao artista e, por isso mesmo, a Legião passou anos sem se apresentar, não cumpria com as coisas regulamentares que o mercado exige, sempre exigiu. Então, o Los Hermanos também está nessa onda. Eles têm como navegar contra a maré. Então, eles simplesmente decidiram isso, dar uma parada. Vamos fazer esses shows aqui, a banda não acabou, está longe de acabar, mas muito longe mesmo. Então, é uma informação que eu pesquei de fonte segura. We'll be right back. Yo, this is Mad Professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Cheio de groove, Ronquinha, hoje, hein, Nando? Do jeitinho que você gosta, né, velho? É, agradecer a visita que nós temos hoje aqui no estúdio da nossa ouvinte Estela, né? Grande Estelinha. Grande quem? Estelinha. Wes Montgomery. Nando, vamos fazer a pergunta logo para a promoção. Yeah. Falar da festa, que oficialmente começa agora sexta-feira, dia 4. A festa tem como nome Embalo e é realizada pelo Sans Penha, que é um dos DJs da Funk, uma festa aqui no Rio, e do Tito, nosso queridíssimo amigo da Casa da Matriz, da Maldita, da Loud, da Paradiso. O Tito já tocou nas principais festas no Rio de Janeiro. Então, oficialmente, a Embalo começa sexta-feira agora, dia 4. E eles têm também a presença do DJ Timba, que fica ejaculando imagens maravilhosas ali na pista 3. Então eles convidaram a gente, né, Nandão? Um Ronca Ronca, para fazer uma gracinha. Sexta-feira agora, dia 4. A pista 3 fica ali na rua São João Batista, quase esquina com a Voluntários da Pátria. E nós temos 10 ingressos duplos, 10 ingressos duplos para o Embalo da Embalo. E como eu disse, vamos priorizar na perguntinha de hoje a nossa torcida que presta atenção no programa da gente. E a perguntinha é a seguinte: qual a música já tocada no Ronca Ronca, o programa, essa trozobinha que está há um ano na OFM, qual a música já tocada no programa que deve ser tocada sexta-feira, dia 4? Pela gente lá na Embalo. Tranquilo, Nando? Posso mandar minha sugestão? Não. Grosseria, hein, maluco? É. Qual a música já tocada no Ronca Ronca programa que a gente deve tocar sexta-feira agora na pista 3? Na primeira edição oficial da Embalo com o Sans Penha, o Tito e o DJ Timba. Aliás, dois vascaínos, Sans Penha e o Tito. Então, são três DJs vascaínos sexta-feira. Lá na Embalo, meu amigo. É brincadeira, hein? Aliás, se juntar os DJs vascaínos todos do Rio de Janeiro, se a gente fizer greve, não tem festinha, sabe? Tá ligado nisso? Que isso, sério? É verdade. É mesmo. O Zé e o Gordinho da Maldita vão pra casa. Quem gosta de reggae vai ficar sem ouvir Chico Dub e Calbuque. Quem gosta de bossa nova, jazz, Jorge Luiz tá fora. Quem gosta de indie, Rodrigo Lariu, também tá foreta. Quem gosta de um rock mais pesado, Wilson Power, tá fora. Vai encarar? Não. Mas hoje, coincidentemente, o Ronca Ronca tá cheio de novidades brasileiras, novas bandas, novos discos. Nós temos, quero ver se eu toco ainda hoje, o Mono de BH, o Xambaril de Recife, o Fino Coletivo aqui do Rio e Lucy and the Pop Sonics, que nós mostramos terça-feira passada, que é de Brasília. Vamos começar por Recife, não? Xambaril. Manda. Vamos ver.

FM. Aí, cão, o cara não tá pagando não, cão. Ele tá falando que sua mãe tem cabelo no dedão do pé, cão. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa do Maurício Valadares. É muita pressão, meu amigo. Dr. Feelgood, Down by the Jetty é o nome do disco. Essa é uma edição espetacular, dupla. É, tem aquela masturbaçãozinha habitual, né? Vem um disco com a versão mono, original, como ele saiu. Depois o segundo disco com a versão estéreo, só. Cada disquinho vem acompanhado de várias músicas inéditas e exclusivas a esse disco muito especial do Dr. Feelgood. Destaque total para o guitarrista Wilco Johnson. Nós ouvimos a música 20 Yards Behind e a versão deles para Route 66. Na meiuca, nós ouvimos Lucy and the Pop Sonics com a música Coração Empacotado. Ouvimos também lá de Recife, Xambaril com Desculpa Aí. O Wilco Johnson depois foi tocar com Ian Dury, The Blockheads. E até hoje está na ativa. Lembrando a promoção, 10 ingressos duplos para a festa Embalo, sexta-feira, dia 4, agora na pista 3, ali em Botafogo. Os DJs são Espenha e Tito e o DJ Timba. A perguntinha mole: qual a música que a gente já tocou aqui no programa e que não pode faltar no set list que o Ronquinha estará colocando no ar como convidado especial para a abertura oficial da Embalo, sexta-feira, dia 4. Torcida forte hoje, hein, Nandão? Ainda bem, Ana Carolina apareceu por aqui, Rodrigo Oliveira, Vinícius Bonfim, Vanessa Lee, Haroldo Costa. Grande. Será que é aquele, cara, jurado de samba? Fala em jurado de samba não, que sai tiro, facada e cacete, hein, maluco? Kleber, Vinícius, Gerson, o Zé Carlos Grande Oliveira, Zé Carlos, nosso Soares. Representante em Nova Holanda, segundo né? Ele, New Netherlands. Salve Maurício, notícia maravilhosa da festa, blá blá blá. Tá perguntando se você viu a matéria desse mês que saiu na Beast sobre a discoteca básica com o Grace, do Jeff Buckley. Vi, espetacular. Ia até comentar, bem lembrado pelo Zé. Pedro Só. Aliás, o Pedro Só, nosso amigo, já fez Ronca Ronca com a gente. Festa e aqui, no estúdio, no final da revista eles colocam discos importantes. E essa última edição da Beast destaca o Grace, do Jeff Buckley. Que, aliás, faz 10 anos agora, a Uncut vem com uma grande matéria sobre o Jeff Buckley, exatamente sobre os 10 anos do Grace, um dos principais discos dos anos 90. I said everybody, everybody, all around the world. Eita, que espetáculo. Como é que a Estelinha é senhadíssima, né, cara? Tá indo bem, né? Along with me. Rapaz, a pauta hoje está grande para Dedel. É interessante na participação dos nossos ouvintes como tem chegado mensagem da nossa torcida fora do Rio de Janeiro, as cidades aqui por perto, e de cidades que habitualmente participam do programa. Muita gente mesmo de lugares assim onde a gente não espera estar sendo ouvido. Entre essa turma, a Fábio mandou uma mensagem muito bacana semana passada. Oi, pessoas do Ronca. Que bom, hoje é terça-feira e vou me divertir com vocês. Adoro o programa, virei fã. Beijão pra vocês, a Fábia. Manda um beijo pra Fábia. Fábia, querida. Fábia Sampaio. Beijo grande, querida. Se cuida. Ah, já sabe o sobrenome, hein? É, ela sempre escreve. Ah, meu nome, Fábio, é um nome não muito comum, né? Eu gravei. Ah, não? Eu acho que é Sampaio. Mas, por falar ainda em Salvador, a terra da Vanessa, ela diz que a lua lá tá espetacular, né? Quem mais falou da lua aí? Alguém falou? Todo mundo, Pedro Bambata. Fala em Pedro Bambata, parece que vai ter África Bambata, né? Pra variar, né? Pra variar? É, vem. Porra, aqui, é sempre. Isso, ele. É tipo Jimmy Cliff? Ele, Jimmy Cliff. Que mala. Mas por falar em Bahia, rapaz, um amigo meu contou uma história de um amigo dele muito interessante. Cidadão baiano, mas residente no Rio de Janeiro. A coisa de 3, 4 anos atrás, ele descolou, não sei como, não perguntei, um papagaio. Deram um papagaio pro cara. E papagaio vive, quando vive pouco, 120 anos, 130, essa coisa. Então, pegar papagaio já marmanjo pode ser uma grande roubada. E o cara levou o papagaio para casa e deu ao papagaio o nome de Lula. Aí você vai perguntar por quê? Por quê? Porque, segundo ele, esse baiano fala muito e não sabe o que está dizendo. Enfim, batizou o papagaio de Lula. E esse baiano amigo do meu amigo é torcedor fanático do Vitória. Aí o papagaio foi pra casa dele, arrumou uma goela bacana, assim, perto do mar, não sei o quê, pra ficar bem arejado, papagaio, né? Aí no primeiro campeonato brasileiro, jogo do Vitória, o papagaio ali, o sujeito torcendo pelo time, né, pelo Vitória. Gol do Vitória. O cara levantou e gritou: gol! O que o papagaio fala do lado? Bahia! Papagaio é torcedor do Bahia, maluco. Ensinar todo mundo que grita gol, papagaio grita Bahia. Se o jeito tivesse um taco de beisebol, eu tinha arrancado a cabeça do Lula fora. E o papagaio tá até hoje lá. Tem jogo, o sujeito isola o papagaio na área, no banheiro. O papagaio fica andando por dentro da casa, gritando Bahia. Grita gol e grita Bahia. Brincadeira, cara. Deve ter uns 5, 30 anos, papagaio. Podemos que ir pro Bolívia? É, Jefferson já pitou aqui, mano. Airplane que tá lá? Exatamente. Bota ele no rádio, tá? Como botar ele no rádio? Ô, Jefferson. Olha, o Marcelo Caipirinha ficou de ligar hoje aqui, atividade, hein, maluco? Se manifeste aí. O Liverpool passou pelo Chelsea hoje nas semifinais da Champions League, hein, na disputa em pênaltis. Opa! Olha lá, peraí, como é que é, Airplane? Repete. Bolívia! É isso. Não dá pra fazer uma vinhetinha com esse bolinho? Não, já isso foi um espetáculo, já foi, né, cara? She put her hand on her hip and her finger on her lip. Estão confirmando, hein? São 10 ingressos duplos para a festa Embalo, sexta-feira agora, na pista 3, o Ronca Ronca, convidado da inauguração oficial da festa com o Sanspen, o Tito e o DJ Timba. E amanhã rola Manchester United e o Milan, né? O time dos Brazucas lá, né? Vem cá, como é que a gente vai introduzir o assunto Infraero Polícia Federal, cara? Na volta do... É polêmica a situação. Sim. E sutil, né? E delicado. Delicado. E... Vai apertar aí? É, pois é. Depois a gente fala, pode ser? Vai, aperta. UFM. Alô, galera da Oi FM. Aqui, Gerson King Combo. Eu também estou no ronca-ronca desse maravilhoso Maurício Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi.